Exclusivo, nossas câmeras gravam flagrantes de crimes e corrupção. Autoridades que usam poder para afrontar a lei e os eleitores. Veja agora na grande reportagem. Verdade ou mentira, mentira ou verdade, em tempo real, falsidade, em destaque, mundo tá em fase, fora de linhagem, é tempo de guerra, não vejo coragem, maldade impera na era da pedra, planeta de água, chamado de terra, o mundo que corre, a gente que gira, moleque, polícia, flagrante, esquina, o ódio na cara nunca se desfaz, eles trazem guerra, eu luto por paz, o que satisfaz, o que faz chorar, o que faz sonhar. Difícil amar, brilho nos olhares, não vejo nos lares, milhares em bares, ilhados em bares, não passam de fase, mas usam de base, fazendo a mentira, discursos faltarem. Eu daria minha vida para te esquecer. Pra te esquecer, guerra, eu não me olho mais no espelho, a marca está no meu olhar, não vejo mais os verdadeiros guerreiros submetidos em meio ao caos, jardim cheirando pólvora, mortos no seu quintal, vivendo mal, já não aguento inadimplência, pros mandantes dessa guerra, não vou bater continência, e a consequência é essa vida conturbada, ando com um sorriso no rosto, suportando o choro da alma, trauma, pra quem viveu na época da ilusão, trauma, vivemos em meio à corrupção, falha na porra do sistema carcerário, que fornece mais dinheiro que banco imobiliário. Vivo escrevendo rap pra combater com a guerra. A luta é desigual, mas mantenho minha meta. Esperto no ataque, ligeiro na defesa. Não calculo no escuro, procurei ter clareza. Eu daria minha vida para te esquecer. A compreensão que leva a guerra é elevada sem amor. Relevância dessa terra que inspira só a dor. O pudor do opressor que oprime a opinião. Nessa terra de espinho, mantenho meus pés no chão. Teoria, corrupção, ensina o mensalão. Faculdade de direito, direito de ser ladrão. Bato palmas, palmas para as suas senhorias que usam do seu poder para obter suas regalias. Linhas virão contexto de oportunista. Tira a culpa do cartório pra ter seu nome na lista. Existe uma justiça de brutalidade que promove e a mentira dentro da comunidade. Falsos corações, que são os vilões. Propaga mentira, vendendo ilusões. Veneno e poções, grandes proporções. Viraram humanos em tempos de eleições. Eu daria minha vida para te esquecer. Estou sendo os balas nessa metropolitana.